acoitada da minha madre, madre de meu coração, pensa que estou en la cama y estou en el filandón. Por yo ser filandeira, non me repares galán, que sou buena filandona y non paro de fiar. Nun le contaré a mi madre que viniera o filandón, que pensara la coitada, que perdiera la razón. Fío en la rueca y en el cusillo, doy la sarilla para madejar, que un pardo fino de lana y lino con mil amores tejeré al telar. Fío en la rueca y en el cusillo, doy la sarilla para madejar, que un pardo fino de lana y lino con mil amores tejeré al telar. Alfonso, que te parece a nosa participación aquí? A nosa radio é así tan sencilla, humilde, pero bueno... Aquí, moi ben, porque pasas dúas horiñas tranquilamente aquí, conocendo de Galicia, de outros polos, de España, incluso agora estás dicindo que de Portugal. Sí, sí, vamos a falar con unha persoa de Portugal que nos fala dun traballo extraordinario que ten, que leva adiante, que ademais ofrece a todos os nosos ouvintes, os que queiren participar, pois unha grande oferta de adquisición. Vou buscar aquí primeiro na internet, posto que xa sabes que todos os que queiran poden meterse en internet e chega bueno, pois mediante o correo electrónico ou mediante o Facebook, pois todas as persoas que queren, pois comunícanse con nosco. Nos o que facemos de vez en cando é que escoitamos as súas suxerencias, pois poñémolas. O que pasa é que non sempre podemos darlle cumprida a información. Hai unha vivenda rural que se chama Quinta das Delicias, que está ali cerca de Santiaguiño do Monte, que lle chaman. Bueno, pues esta Quinta das Delicias, pois teñen un traballo extraordinario e veñen facendo unha cousa moi bonita para todos os que queran chegarse ali. É como unha vivenda rural, non sabes? E bueno, en esa Quinta das Delicias, pois eu xa estive unha vez ali vivindo, ou bueno, estando durante un tempo, eles convidaronos a participar ali durante un tempo. E entonces resulta que a persona que o leva últimamente mandounos unha proposta. E esta persona pues dice, bueno, a ver si pues somos capaces de falar con eles e que lles fale aos nosos ouvintes de todas as cousas que eles poden ofertar. O que sí é certo é que a invitación, de verdade que non sabía eu si era posible tela aquí concretamente na radio, pero esta mañán tentei participar e falar un ratiño candaela, bueno, pues ela dixenos que sí, que non habería ningún problema, e o que queremos é pues eso, falar con ela. Vamos a ver si somos capaces. O noso técnico está ahora falando por teléfono, seguro que a Quinta das Delicias pois seguro que nos dará posibilidades de poder falar con ela. Fabián chámase a súa responsable. Hai dúas persoas que son as que levan o traballo. Un é Frank Vioujas, as súas colaboracións, e teñen o prazer, teñen, ves, si o ves aquí en Santiago, ves, teñen o Santiaguiño, os cuartos que eles ofrecen son aloxamentos especiais, bar, restaurantes, esplanada, xardín, piscina, teñen tamén goideles, teñen bicicletas, sí, entonces, lavandería, tamén está moi ben todo isto. Temos unha outro lado do fío telefónico, precisamente a Fabián. Boas tardes, Fabián. Boa tarde, señor. Boa tarde. Eso de señor porque é costume no Portugal, non? Mas eu quería falar con você porque a oferta que enviou aquí ao noso programa, sempre en Galicia, que eu xa estiven aí precisamente na hospedaría, non sei se chamaría hospedaría, loxa, caseira, ou vivenda rural, ou... O que é certo é que a Quinta das Delicias é un desexo de todas as persoas que queiran pasar un tempo especial é ben atendidos. É unha boa definición. Penso que non pode dizer moitas coisas máis. A Quinta das Delicias é un bon lugar para pasar un bon tempo de descansar, de relaxamento, de contracción, de ese estrés, como dicen, como se dio últimamente os rapaces, a gente nova di, vou a desestresarme. Exactamente. E entón, aparte de pasar aí, porque ten cuartos deliciosos, cuartos espaciosos, cuartos extraordinarios donde poder estar recluídos, por así decirlo, como se fosen un convento, a Quinta de Delicias tamén poden aproveitar o restaurante e un bar intimista precioso. É verdade. Tentamos de fazer um lugar pequenino, com 4 quartos, com uma sala de jantar com o máximo 25 pessoas, e um pequenino bar, agora mesmo para uma salamandra, e no inverno a ambiente é ainda mais intimista. No restaurante tentamos de promover a qualidade da matéria-prima portuguesa, sou uma cozinheira que adore buscar a melhor qualidade da matéria-primeira. Uma coisa muito simples, como uma alface, por exemplo, pode ser o melhor e o pior. E a sardinha é uma coisa que pode ser uma coisa de nada ou uma coisa que dá um ar de parisio. Sim. É complicado para mim, hein? Não, mas é complicado para você porque você é de procedência francesa, não é? É exatamente. É, não sou muito nova e que aprender uma língua estrangeira quando está mais de 50 anos é mais complicado que quando está 25 anos. Sim, mas eu estou contente de poder falar com você porque que os nossos ouvintes sabem de que já explicamos a semana passada de que há uma oferta para estes dias de 23, 24 e 25 de junho, não? 26? Sim, para, sim. Com um preço para duas pessoas de 39 €, uma emenda especial. Exatamente. Para duas pessoas. Nada menos que por 39 € para duas pessoas. Oui. 39 para duas pessoas e com uma escolha de vinho de tinto ou branco que são de boa qualidade e são incluídas no preço. Também. Sim, espumante Cabris ou Planalto. Planalto, um branco duro, do Santar, um Sayens, que são o Dão. O tinto de Dovão, sim. Também, para a mesma altura, propomos uma oferta promocional para uma estadia em meio pensão de vários tamanhos, duas noites, três noites, quatro noites, depende do que quiser o cliente. O cliente também pode elegir entre três dias para duas pessoas, pessoas, com um pequeno almoço e meia pensão, como dizem agora, e um jantar clássico por 145 €, não é? Exatamente. E dentro deste meio pensão está o emenda especial também. Sim, sim. Emenda especial e um jantar clássico. Um jantar clássico que eu determino. Hoje vou propor um gratin de bacalhau com couve. É uma criação, é uma interpretação francesa. Carai, é muito agradável também. E depois há uma última que sabemos de 5 dias e 4 noites em meia pensão, que com uma menta especial às Portas do Grau e 3 jantares clássicos para duas pessoas. Sim. Com 280 €. Sim. Também. Exatamente. Bueno, pois todas as pessoas que queiram, podemos facilitar o endereço de internet, não é? Que podem alugar e podem pôr-se em contato com você em quintadasdelicias.pt. Exatamente. O senhor é perfeito. Então, estou a tanto, não é? Ah, oui, é muito, muito agradável. Gostaria de acolher a espanhol. Cates que acolhe aqui foi verdadeiramente encantador. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, agora, e además podem, não há problemas, porque tem a forma de dirigir e chegar ali, onde atopar o Santiaguinho, porque posto que há um endereço com as coordenadas e a direção do GPS, não é? Está tudo, e de qualquer maneira, com autostrada A25, somos a 3 km da saída da autostrada. Nós somos perdidos no campo, é complicado de encontrar. É verdadeiramente fácil de chegar à Quinta das Delícias. Mas o que quer dizer é que para este fim de semana, do 23, que começa o 23, estou a olhar o meu caderno, fica verdadeiramente dois quartos. Tão só. Dois quartos livres. Já lhe ficam tão só dois quartos livres. Ou seja, que o que deseja fazer a reserva já tem pouco tempo para poder é verdade. Mas. Tem promoção depois no julho. Ah, isso é. Ah, sim. Temos uma promoção ao meio estadia. A pessoa que é interessante, que quer saber mais, vai no site e encontra toda a informação que quiser. Sim, ou seja, que qualquer pessoa que agora no verão, às portas do verão, queira fazer uma reserva, que se ponha em quintadasdelicias.pt e que contacte com você, e seguro que é melhor qualquer dos quartos que tem espaçosos e brilhantíssimos, ou qualquer encargo no restaurante pode ser atendido. Sim. Bah, pois agradeço muitíssimo, Fabián, que a sua proposta e a sua atenção por participar connosco nesta nossa proposta para que a gente visite Portugal e vá à Quinta das Delícias. Muito obrigado. Se pode enviar-me uma pequenina e-mail e dar a moradia, o nome, porque tem sempre um problema para bem perceber o nome das pessoas. E é muito agradável para mim. Sim. Percebe? Desejo que toda a gente poida participar com você e que poida estar aí disfrutando de qualquer dos menus ou do alojamento que vocês pois oferecem. E muitos recordos, muitas lembranças, porque eu já estive por aí e eu disfrutei muitíssimo dessa zona de Viseu, Aveiro, e porque está perto da Serra do Caramulo, não? Sim. Muito perto. Sim, sim. Regresso com uma cliente de um passeio acima deste Serra. Um passeio muito agradável acima do mundo. Tenho, sim. Entre mar e céu. E há muitas coisas que poder disfrutar e divisar nessa zona de por aí. Então, eu lembro de uma pequena cascata que havia perto de Santiguinho, não é? Sim. Antes de chegar ao Rio Volga, sim. Também tem o rio muito agradável. A maior parte sou disponível para acompanhar, ajudar o pessoal para tomar uma conhecência mais íntima deste campo. É um campo que não é espetacular, mas que é cheio de pequeninos tesouros. Sim, sim, de grandes tesouros. Entre o céu e o mar, que vocês dizem, não é? Sim, sim. Entre o céu e o mar. Vai, Fabián, agradeço muitíssimo a sua participação e a atenção para falar conosco e dar-lhe conhecimento a nossa gente deste trabalho tão importante que estão a fazer aqui na Quinta das Delícias, na hospedaria tranquila, uma hospedaria com um restaurante intimista precioso e grande, com uma atenção familiar extraordinária. Muito obrigado a você. Obrigadinho. Bem, já mando um correio e a pequena entrevista que temos aqui gravada também a mandarei por correio eletrônico para vocês. Sim, obrigada. Obrigado, Fabián. Que todos os que desejem chamar, pois que chamem, que deem o nome do nosso programa, porque a verdade é que estarão encantados de poder participar e assistir a este alojamento tan extraordinario. Até outro momento. Obrigado. Falaremos noutra ocasião. Obrigado. Obrigado a você. Sim, senhor. Sabes, Afonso, unha persoa que dende Portugal nos chamou para que podamos ofrecerlle a súa estancia nunha vivenda de 24 cuartos que, como viches, por 39€, dúas persoas poden estar en media pensión durante unha fin de semana. Un fin de semana que tampouco é tanto a vosotros, non? 39€ é un poquinho máis do que nos pagamos polo xantar. A malo sitio que teñen ali. Sí, sí, sí. Moi precioso, precioso. Bueno, pois xa vemos o acollemento que teñen aquí en Portugal para todas aquelas persoas que queiran. Póñanse en internet quintadasdelicias.pt, póñense en contacto con Fabián, que les puede atender para poder participar e poder estar allí durante dous días, dúas persoas, 39 euros con xantar e el pequeno almoço, que chaman lleres o pequeno almoço, o desayuno. O desayuno, porque é o almoço que é o desayuno igual. Vamos a poñer un bocadinho máis de música e seguimos falando, Alfonso.